O 21 decolado, 04, chame controle 119 decimal 8. 19-8, muito obrigado e até. 4201 na cópia. Autorizado Campinas, de nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subida São Vuno, transição Mótiva. Via Pêndulo 10, conforme a rota do plano. Transponder 5472. Controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 320. Decola da 10, curva à direita, São Vuno, transição Mótiva. Pêndulo 10. Transponder 5472. Controle Salvador 19, 8, Azul 421. Agora do Iberão no correto, já pronto para o pushback acionamento. Isso, botamos o esquema eco, cheque sua altimetria, seu transponder não é recebido. Contém-se em condições visuais, o número 3, que negar no 04. É posto 2,0 milhas avançadas de Salvador, informe estimado de pouso. Salvador, bom dia. Passaria do 221. Passaria do 221. Contato radar da decolagem. Suba para nível de voo 160 via saída bomba. Saída bomba, curva esquerda, vai subir para o nível 160 do 221. Passando o esquema eco. Esquema eco, confirma o espaço de pouso e ingresso na terminal Aracaju. Depois o esquema eco. Sim, meu esquema eco. Esse é no 0 no 0. Tem um esquema eco, confirma o helicóptero? Esquema eco, confirma o tipo de equipamento, é um helicóptero? Então, o esquema eco não foi possível estabelecer o contato do radar com a aeronave. Só que seus transpondos têm de vai normal e evidente. Pro 221, pode manter essa prova para evitar a formação, senhorita? 330? Quantas milhas passaria do 221? 1 ou 5 milhas. 7. Cinco no 72 se mantém a nível de voo 080. 080 restrito para 35 no 7. Passaria o 221, vê se mantém a nível de voo 070. Confirme, senhorita, passaria no 221. Afirmativo, o 221 não se mantém a nível de voo 070 devido a tráfego. Restrito no 70, 221. Capitão do esquema eco, confirma o local de pouso. Capitão do esquema eco. Batango esquema eco? Sem problema. Batango esquema eco na estrutura 335 do 7. local de pouso aí, senhor. Confirma, patrulha? Entendido, tá 357, pode pedir para mesmo ainda sair Aracaju, chamar 120 decimal 3, o controle de Aracaju. Sem problema, o Whisky Lima Eco, ao ingressar na terminal de Aracaju, chama 203. Bom voo. Tá, tá aí pela colaboração, tá 357. Sem problema. O 221 agora desvia na esquerda da rota, querido. Confirma 221. Desviando à esquerda, proa 270. 7. Desvio, está 357. Sete. Você começa a fazer desvio aí pelo formação de tráfego 10 horas e 8 milhas no noroeste, mas é no nível de voo 070. Ok, paciente, vai atingir o 080 e manter após o desvio, vou apelo. Passada do 221, informa o tráfego 2 horas e 7 milhas no sudoeste, cruzando, mantendo o nível de voo 080. 221 está mantendo 70. Na proa 2900. Proa 2900 tem condições de vazar TAP? Ué. Vou checar. Aproximadamente dentro de 12 milhas, seria. Sim. Já, 357, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2.000 pés, pode voar duna? 357, vetoração para sinal LS, por esquerda para 190, limite que dê mic 100 de Simbra. Ok, descendo para 190 para 2.000 pés, 357. Aparelho 222, zona sul, levantar o nível de voo no 60, após desvio de voo direto destino. Livre ascensão 60, após desvio, por onde barreiras, 222. Como que o solo no momento não está operacional, só verificar o nível de voo. Obrigado. Pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Bótulo. E a Pesulo 44, seguro, Upper 857, Mons. Responde 5503, controle Salvador 1-19.8. Aprovado conforme plano, autorizado nível 360 para o Galeão, decola da 1-0, primeira curva à direita, Sanvo 1, Doclo, Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Mulso 5503, controle 19-8 ou 1963. 1963 correction, pronto para puxar o questionamento. Samara, obrigado. Vai reduzir velocidade, tá 3517. Confirme, tá seguindo algum traço, tá 3517? Negativo 3517, a vetoração pode detectar localizador. Assim, sem problema, vai detectar na velocidade, 3517. Tá autorizado, você tá já pro primeiro stop também? Tá autorizado, 3517. Ok, tá pro primeiro stop, levando a Poliduna, interceptando, tá 3517. Solo Salvador, é o Golf X-Ray Fox. Para o reboque, chame a torre 1-8.6. Salvador, é o Golf X-Ray Fox. Confirme. É o Golf X-Ray Fox. Golf X-Ray Fox, prossiga. É o Golf X-Ray Fox, na posição 1 no Romeu, do Pátio 3, para reboque até a posição 03 do Pátio 1. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no Pátio Principal. Autorizado o reboque, reportará para ingresso no Pátio Principal. Golf X-Ray Fox. Torre azul 4201, posição 01, puxa o funcionamento. Autorizado, chame táxi, azul 4201. Torre... Comandador, voa até 35 no 7. 35 no 7 é o controle. Oh, desculpa, perdão. Torre Salvador, boa, 335 no 7, na aproximação final da 1 no 0. 335 no 7, chuva sobre o campo, pista molhada, pouso autorizado, pista no 0, vento 01 no 0 grau, 04 nós. Ok, livre pouso no 0, 335 no 7. TAM 3517, sola os 22, libera à direita, táxi via Alfa Chumilista Juliette nessa frequência. Ok, direita na Juliette e chamará na Alfa chamará da Juliette na sua frequência. 3517. Bom dia, saluda 775, passando para o coral, melhor de acessar. 75, 264, meu pé e vou direto e TAP. Direto e TAP. Azul 275, desça para 4.7, que negar no 0 no 4. E dia de tarde, 4.7, com 1.4, obrigado. Passarei do 221, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. É do 221. 1, 2, 5, decimal 4, 5. 1, 2, 1, da passaria, 1, 2, 1, 8, 5. Índia, reposte pronto no ponto de espera, altimetro 1-0-4. 1-0-4, taxi via Índia, o azul 4-2-0. Voo 1-0-9-3, cópia. 4-9-3. Autorizando com fins, nível 360. Decola da pista na 0, curva direita, subida Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, Nitibu, Perzulu 2-1. Transponder 5506, controle 1-1-9-8. Tem que autorizar 360, com o rodão 1-0, com a direita Arbor 1, Elef, Nitibu, Perzulu 2-1, 5-6-0-6-9-8. Correto, chame pronto para puxar o questionamento, gol no 0-9-3. Torre Azul 4201, pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 040 graus, 04 nós, pista molhada. Livre a linha, decolar, pistona 0, azul 4201. Está se aproximando, Juliette, está 3597. 3597, Juliette, quanto 7? Juliette pro 7, está 3597, daqui a pouco. Azul 2775, solicito desvio à esquerda para essa informação. Quantas milhas 2775? O 2775. Sente, livre de juiz. Livre de desvio 2775. O 4201. Decolado aos 26, chame controle Salvador, 119 decimal 8. 098, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4201, na sua escuta, Sambora. Azul 4201, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, via saída Salvador. 320, Sambora, 4201. Até a posição 03. Autorizando o reporte parqueado. Livre ingresso, o reporte será parqueado. Golf X-Ray Shop. Papatango Vitor, Golf Eco, informação em curso, é aquilo? Para cópia, chame a torre, 118 decimal 6. Papatango Vitor, Golf Eco, prestiga. Horário do plano? Sim, que é CHG, aguarde cópia. Aguarde. 4201, consiga para o outro. Prefeito 220, 15 milhas. Sente, pós-vida. Sente, pós-vida. Salvo 2775, retornando na folha de Itaqui. 2775, autorizado turno, desça para 2000 pés, autorizado final do dirigimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado Duna, descendo para 2000 pés, autorizado Electric Ray, para reportar estabilizado 2775. Sente 4958, após de juiz do ITAP, reporte para descida, aqui é legal, no 095. Muito bom dia, eu passarei do 2229. 3229, SDN identificação. Foi pro voo de Boa Média, foi chegada a Boa Média, reporte para a descida. Voo de Boa Média, Salvador, confirma o passo 2775 Azul Jaltinho, por gentileza. Inegar agora no 095 Azul 2775. Riquinhos 2775, obrigado. Lá no circuito de cima tem a 4 no 10, que é negar no 0 no 5. Duas horas e 57. Parque autorizado via parte Índia, ponto de espera. Reporte pronto, assinetrão no 0 no 5, aeronave da companhia finalizando o rebote na portão 03, fique atento. Fique atento, parte Índia, reportado para espera, tá não. Azul 4201, no Chame Centro, Recife, frequência no 25.1, na alterna 123.8. 251, 238, chama lá, o 4201, obrigado, bom dia. Para informar o termo de rebote. Quente, bom dia. Bom dia. ideal de descida passaria do 2229. Tudo 29, disse manter o nível de voo 050, se negar no 095. Afirmativo para o 050, ajustado vai ser 1-0-1-5, passaria do 2229. Eu já tenha o seu plano no sistema. A critério. 4-0-0-3. 1-0-9-3, tem condições de alinhar e colar de imediato? Utilizando a linha aérea decolar que está na zero, vento 290 graus, 02 nós. Linha decolar, está no 2775, estabilizado no IAS. 2775, chame torno no 8, decimal 6. 786, azul 2775. Possível a proa de ITAP, passaria do 2229, já existe algumas formações aqui na nossa proa. ITAP 2229. Afirmativo e cabe da presente, obrigado. Azul 4958, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-3, após estabilizado no localizador. 7, descida 2000 pés, autorizado LSX-3, reportarei no localizador. Bona 093, decola 237, chame controle 119-80, bom voo. Controle 198, bom dia. Controle Salvador, voo 1093. Bona 093, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída Arboruno. Ok, sessão 360 via Arboruno, gol 1093. Cinco. Possível visual? Afirmativo, visual, B775. 280 graus, 3 nós, pouso autorizado na zero, pista molhada, chuva leve. Livre pouso, daí o novo na zero, azul B775. Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee Charlie, estamos na reclamação do pátio 3 para o pátio principal, por isso está o 01. Pátio 5, sai rebote, registro rebote. Desculpa, Alfa Yankee Charlie, não entendi a mensagem, repete por favor. Aguarde para início do rebote. Ok, aguardando o início do rebote, Alfa Yankee Charlie. Salvador, Salvador, gol 963, no gate 10 para puxa acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamar a táxi. Azul 2775, falou 39, Lera e Jerica, táxi nessa escuta. Alfa Kilo, posição 3 Lima no Pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, posição 3 Lima no Pátio 3, atento ao sinalizador azul 2775, obrigado e bom dia. 275, bom dia, para confirmar a conta, avistou? Olha, aproximadamente 400 para próxima DA, aproximadamente 300 é. Sim, te agradeço pela informação. Nada. Seguindo a descida, eu passaria do 2229? Passaria do 2229, desça para 3010, ajuste 1095, complete redução de velocidade 2109. Indo para 210 nós, descendo para 3000, acabou de ajustar 1015, 2229. Victor Charlie Hotel, West Cobra. Salvador 2775, tem um aeronave na 3000, está prosseguindo para 4 Lima, já com o balizador. Sim. 0 de gente, descendo, reduzindo para 180 nós, para sair o 2229. Para o convite do Charlie Hotel na escuta. Para 4x do solo, vai 1, 2, 1, 2, 1, 1. Progol 963, 180 a bordo, 3 horas e 19, alternar Guarulhos, pronto para o táxi. Número 3 para o táxi, chame agora o solo salador, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, pode repetir? 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, número. Paulo Salvador, gol 1963, 180 a bordo, 3 horas e 19, alternar Guarulhos, pronto para o táxi. 180 a bordo, confirme Guarulhos e 3 e 19. Afirmativo, confirmo, Guarulhos 3 e 19. CV Apache 1 no Índia, ponto de espera, chama Tom 1 no 86, altímetro no 0 no 5. Uma 1. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, ajustado no 0 no 5, reportar estabilizado, 2229. 1093, semicentro Recife, 126 decimal 0, ATM 128 decimal 8. 260-1288, bom dia, gol 1093. Bom dia. Bravo, que chamou, saiu sobre modulada a transmissão. Azul 4958. Azul 4958, quem negar no 0 no 5, você pode chegar com a pista. Gente, reportarei o 4958. Charlie autorizado até a entrada do pátio principal. Alfa e Anticalha, autorizado. Yankee Charlie, autorizado o rebote, essa é a entrada do pátio principal, reporte lá. Ok, autorizado, reporte lá, alta velocidade. Então, Charlie, até o autorizando Serra November X-Ray Quebec, nível 100, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída MOMO, direto. Transponder 5522, controle em 199.8. Que aprova 260 para contornar a informação, vou no 649. Gente, Goma 649, após os desvios, autorizado por essa posição, Duna. Após os desvios, Duna, muito obrigado. A transição está bem baixa, se confirme somente o transponder. Gente, confirme POV, autonomia e o pátio que se encontra. Quatro e trinta, 08 a bordo, confirma o pátio. Gente, para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre em 1186, altímetro no 095, bom voo. Pistão 4950. Pistão 4958, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável 4 nós, pistão molhado. Ele faz 4950. Todo Salvador, gol 963, ponte espera 10, pronto. 963, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 963. Dois Salvador, passaria do 2229, está estabilizado na final, baixado travado, está mantendo a velocidade mínima aqui. Gente, continua a aproximação, quer negar no 015, aguarde pista livre e reporte visual com a pista, parceria 2229. Reportará 2229. Visibilidade e teto, por gentileza. No momento, a aeronave à frente avistou a 500 pés e estão pagando 4 minutos de visibilidade. Gente. Ele está coordenando com o centro, confirme somente o nível 080 ou 085. Confirme o Vitor Golfeco. Estamos furando aqui, concentra mais, só mais dois minutinhos, por gentileza. Gente, estamos tentando resolver o seu problema o máximo possível. Alfim Yankee Charlie, autorizado até o gate 01, reporte finalizando. Alfim autorizado, informar o técnico do rebote, Alfa Yankee Charlie. Torre Salvador, bom dia novamente, a 3597, agora para Brasília. Informação Lima. Temos solo para a cópia, 1-2-1-2-1-1. 1-2-1-1-3-5-7. Avistou 500 pés. 2-2-2-9, autorizado pouso, pista no 0, vento variável 4 nós, pista molhada. Gente, livre pouso, passaria do 2-2-2-9, baixada pra lá. Gente, mantém a escuta número 2 pra copa. Ok, adoro. Vitor Golfeco, confirma já voado VLC. Já voado VLC. Gente, autorizado NC, nível 080, decola da 10 com correção da 17, com primeira curva esquerda, na saída MOMO direto. Transponder 5535, controle 199.8. Informação, boa noite, boa tomada. Identificador de... Então, confia que o cortejamento correto, mantém em escuta e aguarda cópia, correção aguarda transferência, confirma ao PAT que se encontra a pista que decola a autonomia. Só da 10, correção, PAT que se encontra. É isso que eu quero falar contigo, então. Então, modificando, é o decola da 1 a 0, devido ao teto abaixo de 600 pés, modificando. E confirme o PAT que se encontra a autonomia pelo B. Gente, 3 horas 4 a bordo para acionamento e táxi, chama Torre 118, decimal 6, altímetro 1 186, altímetro 1015, para acionamento táxi, chama Torre. Livre de colagem, gol no 963. Bom dia, passarinho 2829, ligou? Utilizado o táxi, chama a interseção para cruzamento da, para ingresso na pista no 7, no Vitor Golfe A. Vai parar a interseção para cruzamento do Vitor Golfe A. Para até lá, ainda não escuta do solo. Bom, 963 iniciando a rolagem. Lembro Vitor Golfe A, taxiará via pista 17, após ir lá na Quebec, Mike Lima, Larima, Chino Solo, 1211 para ingresso no pátio principal. Afirmativo, ingresso via pista, Quebec, Mike Lima. Aliança Charlie, forma o técnico do revólver, bom dia, bom trabalho. Gente, bom dia. Fiat prossegue via Quebec, à sua frente, após segue via direita Mike e após Lima. Fiat 3 decolou a 5-2, chama controle em 1-2-1, decimal 1, correção 1-9, decimal 8, voo 963. 1-9-8, 1963. Como iremos aí, 1963, contato radar, se botar o nível de voo 360, após 2.000 pés autorizados, direto Leda. Sobe para 360, após 200, direto Leda. Cópia. Cópia. 1-7 autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída Arboruno, transição elefa. No caso 1-7 a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5-5-1-3, controle em 1-9.8. 63. Vai manter a proa 170 para evitar formações. Gente, Goma 963, após desvio, sua Leda. Após desvio, Leda, 963. Prossegue. Na 3597, confirma somente o nível. 360. Gente, cotejamento correto, reporte o nosso pushback acionamento. Já lhe reporto. E Missão Golf Eco na Lima, autorizado ingresso no pátio principal, táxi via pátio 1, Índia no ponto de espera chamado em 1186, altímetro no 095. Ok, pelo pátio 1 e no ponto de espera, o Missão Golf Eco vai chamar 186. 9, que negando 095, com a minha aproximação, reporte ajustando a pista, segundo 649. Chamarada está confirmada, está 500 pés de teto. Firmo e 4 mil de visibilidade. Ok, obrigado. Nós estamos no 649, embaixo travado. No 649, sente autorizado pouso 1-0, vento variável com 8 nós, pista molhada. Sente livre pouso com vento variável com no 649. Que é lógico que eu siga. Desculpe, que lógica. Aguarda um minuto, cópia. Que lógica, então autorizado CA November X-Ray Quebec, uma centena, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída MOM, após direto, transponder 5501, controle em 1-9-8. Eu mantenho 340 após desvios da GEL. Vem a 49 no solo aos 58, libera a direita, chama o solo Salvador, no 21 decimal 19. 21 ali, livraram o gol no 649, informa que avistou a mil pés. Sim. Pode ir turbulenta forte no nível 340. Confirma, nós vamos manter esse nível até quantos anos? O 9-3 foi solicitação do Centro Recife. Nós vamos agora aqui turbulenta moderna da Forte nessa posição e já ascendendo para o nível 340, solicitamos o 360 já. Se pergunta se tem como subir para o nível de voo 380. Assim que eu curvar a direita na frente da GEL, eu vou poder lhe dar uma informação mais precisa. Ele chegou a 9-3. Chame agora o Centro Recife, 1-25-1, alterne 1-23-8, informe a situação para o mesmo. Isso, 251-238, obrigado, bom dia. Bom dia. taxia via Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette, posição 8, né, Rosana? Vitor Wolf Echo, decolou ao 00, chame o controle Salvador 119.8. 119.8, Vitor Wolf Echo. Polícia Salvador, é o Papatango Vitor Wolf Echo. Papatango Vitor Wolf Echo, contato radar, suba para o nível de voo 080, saída Momo. Subindo para o 080, saída Momo, Vitor Wolf Echo. Coluna 233, informação novembro em curso, guarda costas. Chega para o táxi, 2 km.